chegar do mar, nem vai me levar daqui, nem vai calar minha viola que desconsola, chora notas pra ninguém ouvir. Minha voz ficou na espreita, na espera, quiser abrir meu peito, cantar feliz. Preparei para você uma lua cheia, e você não veio, e você não quis. Meu violão ficou tão triste, pudera, quem dera abrir janelas, fazer serão. Mas você me navegou mares tão diversos, e eu fiquei sem versos, e eu fiquei em vão. Vai, meu irmão, pega esse avião. Você tem razão de correr assim nesse frio, mas veja o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela omissão um tanto forçada, mas não diga nada que me viu chorando. E pros da pesada diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa, e se puder me manda uma notícia boa. Pede perdão pela omissão um tanto forçada, mas não diga nada que me viu chorando. E pros da pesada diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida toda, e se puder me manda uma notícia boa. É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão, perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, libera todo mundo, você assim feito você, que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius velho, saravá.